Paraná 6074, pouso autorizado pista 10, vento no 20 graus, 149. Autorizado pouso, pista 10, Paraná 6074. Azul 5127, ciente, continue a aproximação, número 2 para pouso. 5127. Meia 074, no Paulo 44, táxi à direita, Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, na pista curta chama 0074. Azul 5127, pouso autorizado, pista 10, vento 20 graus, 129. Pouso 10, 5127, azul. Azul 5127, no Solos 46, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, portão 1, 527. Azul 5127, é autorizado o táxi até antes da Juliette. Ciência para antes da Juliette, 127. Bono 334, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-1, 0 graus, 1-0 mais. Autorizado, pouso 1-1-3-3-4, pista 1-0. Azul 5127, pode tráfego inicial táxi, autorizado Juliette, portão 01. Pode tráfego da Azul, inicial táxi, segue pro portão 1, 5271. Salvador, voo 098, com 65 POB, autonomia 2 horas e 48, alterna Fortaleza, solicita inscrição de táxi. Voo 098, copiado, 65, 2 horas e 48, Fortaleza. Afirmo. Voo 098, autorizado o táxi até o ponto de espera no 0, QNH 1018. Até o ponto de espera no 0, QNH 1018, voo 098. Voo 935. 354 para ligação Aracaju. Plano 354, aguarde o copo. Plano 334, no solo 52, táxi à direita, Alfa, Juliette, portal 09. Alfa, Juliette, Alfa, eu vou para 354. Plano 098, autorizado em área e decolar, pista no 0, vento no 00 graus, ano 0 mais. Autorizado em área e decolar, pista no 0, voo no 098. Plano 354, afirma um minuto para a cópia. Obrigado, senhor. Bom, 972, meia milha, estou 366, estabilizado, disponível. Bom, 972, chama a torre, 118, visto ao 95. 2295, já, boa noite. Plano 098, decolar 255, chame o controle de Salvador, no 20, decimal 8, bom voo. 908, voo 098. Plano 354, copia. Copia, 354. Plano 354, autorizado Aracaju, Serra Brava, Fala Meu, Viu, Isque, 33, nível 230. Decola da pista no 0, perfil de saída Pouca, transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5230. Controle de Salvador, no 20, decimal 8. Autorizado, Aracaju, Via Brava, Romeu, nível 230, via 833, rebordando 0, da Cuca, Caju, que era curva esquerda, transponder 5230, controle 208, com 354. Bom, 354, protegimento com a rádio, chame pronto. Ok, já está pronto na posição número 3, com 354. Bom, 354, livre acionar, chame táxi. Autorizado, 354. Xalema 258, deixa para 2 no 3, aí o 09. Felizade Neto, vamos subir. Repouso pista 10, 972. Para o táxi, alterna Recife, 2:30, 1:66 morte. Polo 354, autorizado o táxi até o Ponte Serra, QNH 108. Até o Ponte Serra, 08, Polo 354. Polo 972, na sala 00, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 04. Direita, Alfa Juliette, portão 04, gol 1972. Mais um, certamente passando, se eu ver chegar na bomba de um, para o nível de voo 050. Bono 354, ponte serra, 10. Bono 354, autorizado alinhada e decolar, disco 10. Vento 120 graus, 12 nós. Ali eu decolo 10, ponte 354. 658, pouso autorizado, pistão no zero, vento no 10 graus, 12 nós. Sempre pouso no 10, Xenero 6258. Plano 354, decolado 04, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. Excelente, obrigado. Salvador, boa noite, chegou 1354, decolou, está cruzando 170. Plano 354, Tacará de Colares, subiu para o 230 e 70. 230, sobe na sala de atendimento? Eu tô puta. Tem na ponta, vou no 354. Xanã 6258, no salão 07, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 06, 6258. Corona 354, chama Recife, ele... 228, estabilizado com a pista vista. Olá, Torre, 118, vista lá na frente. 395, boa noite. Instalador, boa noite. Bom, 1-2-2-2. Boa noite, como 228. É o estado, vem para a centena 139, por autorizado, pista lá na frente. Teve voz, 1-0, boa noite, 222. Chega na minha escuta de Alfa e tira até a parte 3. Previsto posição 2 ao meu. Alfa e quilo na escuta 2 ao meu.